Carta aqui, ela veio de Sobral, no Ceará, e eu tenho assim na minha cabeça que eu já li uma carta lá de Sobral. Será que é a mesma história? É a carta do jovem preocupado de Sobral, no Ceará. Eu não tô, agora eu tô assim meio na dúvida. Será que eu já li? Será que eu não li? Será que é uma história parecida? Bom, daqui um pouco eu vou ler a carta. Eu ainda não li, né? Eu só sei que eu peguei aqui agora. É a carta do jovem preocupado de Sobral, no Ceará. Então, daqui um pouco eu leio a história e nós vamos então aí saber como é que é, o que, que é que se passa aí, por que, que ele está nessa preocupação, tá bom? Mas agora eu vou rodar o Teodoro e Sampaio, é... Ô, paixão proibida, querida, nós nos enganamos com nosso sentimento. Eita, nem eu nem você conseguiu cumprir com juramento. É, vamos rodar a música, deixa aí o Teodoro e Sampaio cantar, né? Salta lá, meninas. Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento. Você conseguiu cumprir o juramento. Num gesto apressado, você com alguém se casou. Eu, pra vingar, também fiz um falso casamento. Agora, amar em segredo é uma traição. Não deixe seu homem saber da nossa paixão. E quando ele for te abraçar na hora do amor, finja que está feliz. Não deixe ele perceber que ao invés de prazer você sente pavor. E quando no rádio tocar a nossa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois, disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, está vida. Essa canção, você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me aconteceu. Se ele estiver por perto e você sentir medo, esconda no quarto e chore seu pranto sentido. Depois disfarçando, abrace seu marido. Não deixe que os olhos contem seu segredo. Amor, a vida é desse jeito. Teremos que ocultar no peito a nossa paixão proibida. Amor, estamos condenados a amar separados do resto da vida. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas. Todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção! Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, um assunto que não ficou bem claro no programa de ontem. Quando eu falei aí da conjugação dos verbos no subjuntivo. Por exemplo, o verbo ver, no subjuntivo, ele assume a forma de vir, né? No futuro do subjuntivo. Porque se você for conjugar o verbo ver, né? Aí eu falei, quando ele ver os preços, né? Tá errado. Quando ele ver os preços, tá errado. É quando ele vir os preços. Aí agora você vai falar, mas como, Maurício? O que tem o verbo ver com o verbo vir? Vir de vim. Mas não é verbo vir de vim. É a conjugação. Então, no futuro do subjuntivo, para conjugar o verbo ver, é o seguinte. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Entendeu? É por isso que ele assume essa forma de vir ao invés de ver. Porque quando ele ver os preços, está errado. Não foi o que eu falei? Não foi o exemplo que eu dei? Mas aí você vai falar, mas como é que ele vai mudar de ver para vir? Ver é olhar, de ver com os olhos, né? E vir é de alguém que está vindo. Mas na forma do futuro do subjuntivo, a conjugação do verbo, a forma correta de escrever, é quando ele ver os preços, está errado. Quando ele vir os preços, aí está aí provando o futuro do subjuntivo. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir os preços, aí. Está vendo a conjugação? Quando nós virmos, quando vós virdes e quando eles virem. Eu acho que agora ficou claro, não é? É porque eu não gosto de deixar as coisas assim mal esclarecidas, não, que é a coisa mais difícil a gente tentar passar uma dica de português quando depende de conjugação, exatamente por isso que você tem que conjugar o verbo para a pessoa acabar entendendo a forma correta, como tem que ser feito, como tem que ser pronunciado. Bom, agora vou trazer uma dobradinha, tá? Simon e Garfunkel, Mr. Robinson, depois Zezé de Camargo e Luciano, Pão de Mel, roda lá, meninos. Programa Maurício Fares. Thank you. Esse mesmo verbo ver, né, no presente do subjuntivo, você saberia conjugar? Saberia? Como é que seria, então? Vamos ver se você sabe. Ó, no presente do subjuntivo, que eu veja, que tu vejas, que ele veja, que nós vejamos, que vós vejais, vejais que eles vejam. No pretérito imperfeito, né, no subjuntivo, se eu visse, se tu visses, se ele visse, se nós víssemos, se vós visseis, se eles vissem. Palavras são, assim, soa estranho no ouvido da gente, mas é isso mesmo, a conjugação é isso aí. Não tem outra forma de fazer. É dessa forma mesmo, viu? Opa, dessa forma também é o Sérgio Reis que canta, filho adotivo. Essa aqui é uma sucessão danada, hein? Então roda lá, menino, roda, roda. Sacrifício, eu criei meus 7 filhos. Do meu sangue eram 6 e um peguei com quase 1 mês. Fui viajante, fui roceiro, fui andante, e pra alimentar meus filhos não comi pra mais viver. 7 crianças, 7 bocas inocentes, muito pobres, mas contentes, não deixei nada faltar. Foram crescendo, foi ficando mais difícil. Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar. Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena. quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor. 7 diplomas, sendo 6 muito importantes, que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor. Hoje estou velho, meus cabelos branqueados, o meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais. Uso bengala, sei que dou muito trabalho, sei que às vezes atrapalho meus filhos até demais. Passou o tempo e eu fiquei muito doente. Hoje vivo num asilo e só o filho vem me ver. Disse meu filho, coitadinho, muito honesto, vive apenas do trabalho que arranjou para viver. Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces. Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai. Faz muito tempo que não vejo os outros filhos, sei que eles estão bem, não precisam mais do pai. Um belo dia, me sentindo abandonado, ouvi uma voz bem do meu lado: pai, eu vim pra te buscar. Arrume as malas, vem comigo, pois venci. Comprei casa e tenho esposa, e o seu neto vai chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu: obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus 6 filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. Gente, eu continuo com aquela mesma sensação dessa carta de destaque aqui. Eu acho que eu já li essa carta. Eu não sei. É que é tanta carta que eu leio, são tantas cartas que passam aqui nas minhas mãos. É a carta do jovem preocupado de Sobral, no Ceará. Eu agora fico aqui: será que eu já li? Será que eu não li? Ou será que é alguma coisa parecida com essa carta aí? Mas que eu, mesmo que eu já tenha lido, eu acho que a história, né, se for a mesma história, não tem problema, que é até bom que a gente vai, então, reprisar uma história. Mas eu não... Aí, eu estou vendo aqui o carimbo do Correio, é recente. Essa carta foi colocada recentemente. Ela foi colocada agora no mês de junho, né? Foi colocada no Correio agora no mês de junho de 2014. Então, é uma carta recente. E eu não sei por que eu fico com essa sensação que eu já li essa carta. Mas, então... Daqui um pouco eu vou ler a história e se vocês também já ouviram essa história, vão concordar comigo, né? Vamos rodar agora o Beto Santos com a participação do Francis e Juliano. Toma, toma, roda lá, menino, toma, toma. Quero abraço, toma, toma, quero beijinho, toma, toma, quero fazer amor gostoso, toma, toma, toma. É Beto Santos e a onda agora é... Toma, toma, vamos que vamos. Quero abraço, toma, toma, quero beijinho, toma, toma, quero fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quero abraço, toma, toma, quero beijinho, toma, toma, quero fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira, pode ser balada ou até micareta, pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma, quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, toma, moçada. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, vou ficar bonito no meio da mulherada. Sábado não tem micareta, já estou me preparando, domingo não tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Quer abraço, toma, toma, quer beijinho, toma, toma, quer fazer amor gostoso, toma, toma, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Eca, eu tô vendo uma postagem aqui do meu amigo, o Timóteo, lá do Rio de Janeiro, mas eu não concordo com isso aqui não, viu, Timóteo? Mesmo sendo atribuída ao Shakespeare, eu não concordo com essa frase não. Aqui, olha só o que, que ele postou aqui. O homem de palavra fácil e personalidade agradável, raras vezes é homem de bem. Porra, pera aí. Isso aí é uma discriminação, um preconceito muito grande. Se Shakespeare chegou a dizer uma frase dessa aí, perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, né? Porque, uai, só porque a pessoa tem facilidade de falar, de dizer as coisas e tem uma personalidade agradável, não é uma pessoa de bem? Oh, por favor. Né, Timóteo? Eu não concordo com essa aí de jeito e bananeira. Se foi mesmo uma frase do William Shakespeare, me perdoe, viu? Porque essa aí, uai, quer dizer que é uma forma de estar discriminando, dizendo que só porque você tem uma palavra fácil e tem uma personalidade agradável, você dificilmente vai ser uma pessoa do bem. Meu Deus do céu, essa frase aqui, não, me poupe. Essa aqui não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Acho que nem vocês que estão me ouvindo aí também concordam com isso aí não, né? Não dá pra concordar, ué. John Lennon, Mother, roda lá, meninos. Mother, you had me, but I never had you. I wanted you. You didn't want. I just gotta tell you. I just gotta tell you. Tô rindo aqui até agora, eu tava vendo aqui uma postagem do meu amigo Marcos Roberto, ele dizendo aqui, olha, só agora eu entendi por que que o mascote da Copa é um tatu, viu? É por causa da quantidade de buracos que as estradas do Brasil têm. Então, em homenagem a essa buracaiada, que o mascote da Copa do Mundo foi um tatu. É o tal do, como é que é? Pileco? Eu acho que, sei lá como é que foi o nome do mascote aí da Copa, nem lembro mais. É que essa Copa entrou e saiu no meu ouvido aqui de uma forma meteórica, né? Nem me preocupei em saber detalhes. Então, usaram um tatu exatamente para simbolizar a quantidade de buracos que as estradas do Brasil têm. Valeu, Marcos Roberto, um grande abraço para você, meu amigo. Ih, rapaz, vamos rodar o Roberto Carlos aí agora. É o sucesso de 1986, Apocalipse. Roda lá, menino, e depois a carta destaque. Vamos lá, vamos lá. isso. Se a terra treme, só quem não deve não teme. Agora sim. Senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés. Não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar programa Maurício Pares. É isso aí, tá na hora, chegou o momento, o instante de trazermos a nossa carta destaque de hoje. Solta a vinheta aí, meninos. E agora, a carta destaque do ouvinte. Essa carta, gente, é aquilo que eu falei, eu tô na sensação que eu já li essa carta. Mas como o carimbo do Correio agora de junho é uma carta recente, eu posso estar até enganado. Mas vamos lá. Olá, Maurício Fares. Ah, é a carta do jovem preocupado de Sobral, no Ceará. Olá, Maurício Fares, tudo bem com você? Graças a Deus, comigo tá tudo bem. Olha, Maurício, eu tenho 15 anos e moro em Brasília com minha mãe. Ela é separada do meu pai e ele mora aqui na cidade de Sobral. Como a minha mãe estava tendo dificuldades financeiras, no ano de 2013, meu pai me trouxe para cá para poder estudar, porque ele tem melhores condições financeiras que minha mãe. Acontece que eu não gosto daqui de Sobral, Maurício. Eu acredito que em Brasília o estudo seja mais desenvolvido que aqui. Meu pai quer que eu fique morando em definitivo com ele, mas ao mesmo tempo eu fico preocupado com minha mãe, pois fica ela e outro irmão que eu tenho passando dificuldades em Brasília e eu aqui no Bem Bom. O meu irmão diz que prefere passar fome, mas não quer vir morar aqui e nem estudar. Então eu te pergunto, o que você acha que eu devo fazer? Agradece o jovem preocupado de Sobral, no Ceará. É, gente, essa história aqui eu acho que eu já li, sim, viu? Bom, ó, mas veja só, um jovem com apenas 15 anos tem uma cabecinha até de adulto, né? Ficar lá onde o pai tem maiores condições de dar o estudo para ele, ou ficar passando pelas mesmas dificuldades que a mãe e o irmão estão passando, é uma questão que não é muito fácil para se resolver, não. Mas vamos aos fatos, né, meu jovem? Vamos aos fatos, né? Seu pai não poderia te ajudar à distância? Hein? Ele poderia pagar os seus estudos aqui em Brasília e te daria uma pensão, já que ele tem condição, né? Ele poderia te ajudar, pagar os seus estudos aqui em Brasília e te dar uma pensão para ajudar na subsistência. Olha, eu acredito que se você conversar com ele, assim como você está demonstrando para mim que é um jovem ajuizado, eu acredito que ele vai concordar com você. Até porque tem as férias de meio e fim de ano que você pode passar com o seu pai, não é? O seu irmão já parece um pouco mais radical, porque uma afirmação dessas que ele faz é muito forte para um jovem que prefere passar fome do que ir lá para o Ceará para estudar ou para viver ao lado do pai. Isso aí eu acho que é uma ignorância muito grande. É uma afirmação dessa que não pode, de forma alguma, ninguém pode cuspir para cima, não é? Porque cai na cara da gente. Olha, jovem, a vida da gente é feita de escolhas e perdas e de ganhos, né? A gente tem que ver o que é melhor para nós mesmos. É claro que você está aí preocupado com a sua mãe, né? Preocupado com a vida que ela está tendo em Brasília, mas você não tem o sonho de se formar? Você não tem o sonho de se tornar alguém, de ter de fazer uma faculdade, de cursar uma faculdade? Então, tudo é uma questão de acerto. Eu acho que da mesma forma como seu pai está tendo essa despesa com você aí em Sobral, ele poderia ter essa despesa em Brasília. Pagava seus estudos aqui em Brasília e te dava uma ajuda de custo para que você pudesse continuar os seus estudos. É tudo uma questão de conversar numa boa, tá certo? Não é chegar e, ó, eu não quero papo igual teu irmão, né, que é radical, tá demonstrando ser muito radical. Não é assim. Você chega para ele numa boa: olha, pai, eu acho que lá em Brasília para mim é melhor. Eu acho que talvez se eu for para lá, ficar lá com a minha mãe, né, para dar um apoio para ela, e eu posso continuar estudando, tem escolas boas por lá, aí você me dá uma ajuda, paga meus estudos. Seu pai vai concordar plenamente. E todo, é o que eu falei, não tem férias? Tem férias de meio de ano, tem férias de fim de ano. Ele manda a passagem para você, você vai lá, fica com ele lá e volta e continua seus estudos e a sua vida aqui em Brasília. É uma questão de conversar, não é? Conversa com seu pai numa boa, legal. Eu tenho certeza, já que ele quer o melhor para você, ele também não vai te obrigar a viver ao lado dele. Ele sabe que é uma opção que você tem de viver aqui em Brasília, onde você se dá melhor, onde você acha que o estudo é melhor para você e que vai te dar mais condição para o futuro. Tá bom, meu jovem? Faça dessa forma. Eu acredito que você vai com seu pai, vão chegar num acordo aí e vão conseguir resolver isso aí numa boa. Você passa a temporada estudando aqui em Brasília e depois passa as férias com ele, viu? Jovem preocupado de Sobral, no Ceará. Eu vou rodar aí para você uma música do Gilberto Gilmar, música da saudade. Você deve estar com a saudade do seu pessoal aqui em Brasília, não é? Saudade da sua mãe, saudade do seu irmão. Então, não tem muito a ver com a história, não, mas tem. Então roda aí, música da saudade, Gilberto e Gilmar. Roda lá, meninos. Hoje já faz um ano que nós pra você e pra sempre feliz. Gente, por hoje é só. Acabou o que era doce, mas aí a gente se encontra no próximo programa, claro. No próximo programa, que é na segunda-feira. Ah, sim, esse programa vai ficar no site, no sábado e domingo. Se você quiser ouvir o replay, ou às vezes alguém que, né, que perdeu aí, não ouviu o programa de hoje, pode ouvir através do site www.radioestudiobrasil.com.br, tá? Então, bom final de semana para todos, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, muito obrigado, tchau, tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.